Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Aos vivos. As vivas. As vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite. Boa noite, Vila Anglo. Carúdio, Vila Anglo, aqui é a Silvia Nogueira. E a Laura Corcuera. Falando da Bica de Pedra 211, no bairro da Vila Anglo Brasileira. Esse bairro lindo e popular com forma de coração, onde moram mais de 10 mil pessoas. Centro-Oeste de São Paulo, Sudeste Brasileiro, Ameríndia, Pindorama, Planeta Terra. Hoje é 18 de dezembro de 2020. 18, querida Sil. Você vai bem rápido é no tempo. Nossa, gente, o tempo anda corrido, né? Hoje é 12, pessoal. É sábado 12 e agora soma 7:01. E como a cada semana a gente pergunta para vocês, como é que vocês estão vivendo a pandemia da Covid-19? Um baixato peico tempos de pandemia, pá. Quais são as suas ilusões e preocupações? Manda seu áudio pro Sapa aqui na rádio. É isso aí, pessoal. Põe sua voz no ar, 99824-7909. Deixa uma mensagem pra gente. E aqui, neste sábado bem especial, começamos nosso 23º programa dos Aos Vivos, fazendo o experimento da retransmissão caseira por motivos da segurança sanitária. Fique então conosco durante a próxima hora. Isso. Após a suspensão das emissões da Rádio TV Mundo Novo, no último sábado, 8 de dezembro, a gente volta com vocês no penúltimo programa dessa temporada dedicado às artes em resistência. As artes em resistência. Mas antes de entrar no tema, como de costume, começamos com o nosso dicionário de palavras para o mundo novo. Você que siga aqui acompanhando nós, aos vivos, como a gente sabe que nós começamos na criação de uma coleção de palavras para o mundo novo, né? Isso, inspiradas pelo poeta brasileiro Manuel de Barros. Espera aí que está passando uma moto, então vou falar de novo. Inspiradas pelo poeta brasileiro Manuel de Barros, a gente usa a função brincativa e não a explicativa da palavra. É isso, a gente está passando aqui pela rua, olha para nós, algumas vão com máscara, outras sem máscara. Lembramos que é bem importante continuar usando a máscara. É solucionando, né? E também pensando essas outras palavras do dicionário. Isso, a gente também já confessou para vocês a nossa inspiração nas palavras do Xamã Yanomami, Davi Kopenawa. E hoje você acompanha aqui os vivos, também talvez se lembre dos soluções que a Lau acabou de falar. O INDRA, Instituto Nacional de Decolonização e Reforma Agrária. Dos Cotobraços, dos Abrabeiros. Memorando com das Vervilhões, dos Ornitoníricos. Da Gacuará, da Chirimirabólica. Dos Miolhões. A fundação da Plurinação Pindorama Brasil. Dessas multiamorãos e dessas marmórias. O Bom Bonito e a Dica Ótica. Tão belichos e lixolessas. E hoje, movidas pela saudade de uma tarde no parque, pelas marmórias do tempo ao ar livre, um piquenique, uma canga na beira do lago lendo um livro, ouvindo o barulhinho d'água, a pele torrando ao sol, pensando nessas marmórias que gravam na nossa pele vivências de ambrosia e acalanto, que deixam saudade passada e futura no tempo do corpo presente, trazemos para vocês um novo verbo. Sim, hoje a gente vai reverberar numa mistura de grama com ar, conjugando pessoas no mim, me, comigo, te, ti, contigo, o, a, le, se, consigo, nós, conosco, vós, convosco, todos. Esse verbo todo relva. Gramear. Gramear. A conjugação nele é diferente, presta atenção, gente, que a gente está conjugando aqui um verbo com vocês. Disse que eu gramear, tu gratear, né? Ele gracear. Vocês ouvem um gracejo reverberando? É bonito, né, gente? Tem mais, os plurais. Nós granosar. Vós gravosar. eles graciar. E nós aqui, nos estúdios caseiros de Bica de Pedra 211, hoje sentimos vontade de nos granossar à beira d'água. E você, sente saudade de graciar num parque, praça, quintal? Conta aqui pra gente. O que significa este verbo gramear? Manda um zap aqui para 99824-7909. Conta pra gente tua impressão dessa palavrinha, esse verbo novo. O que, que te vem na pele ao ouvir essa palavra magia que veio morar no dicionário do Novo Mundo? Aos vivos. Às vivas. Às vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite. Covid-19. O Brasil chega a perto a 7 milhões de pessoas contagiadas pela Covid-19 e mais de 180.500 pessoas mortas. As informações são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, em boletim divulgado ontem. Na sexta-feira, 11. A semana que se encerra hoje é a de maior número de vítimas mortais por Covid-10 oficiais desde a primeira semana de outubro, quando foram registradas mais de 4.200 mortes nos 7 dias. É, sem contar a ampla subnotificação, já que o Brasil é um país que aplica poucos testes de Covid-19 em relação à população. Confirmação na última quarta-feira, 9 de dezembro, de alguns casos de reinfecção ainda sob investigação, de acordo com o Ministério da Saúde. É, também os especialistas estão lembrando que as aglomerações de Natal e de fim de ano preocupam muito porque podem dar uma grande subida de contágios e também de mortes pelo coronavírus, né? É, Índia e África do Sul solicitaram nessa semana à Organização Mundial do Comércio a suspensão dos direitos de propriedade intelectual sobre qualquer tecnologia, medicamento ou vacina contra a doença, ao menos até que se consiga a imunidade do grupo global, que a Organização Mundial de Saúde calcula em 70% da população do planeta. O mapa mundi de apoio a esta proposta está dividido, casualmente, em dois. O norte, que recusa esta proposta, União Europeia e Espanha incluídas, e o sul, que a apoia. A Organização Mundial do Comércio deve tomar uma decisão na próxima reunião do dia 17 de dezembro. Vamos acompanhar. Esta semana também foi publicada uma nota da Academia Nacional de Medicina aqui no Brasil. A Academia Nacional classificou de suicida e criminosa a política do governo federal em relação ao enfrentamento da pandemia da Covid e ao planejamento de vacinação. A nota pública, assinada por Rubens Belfort Jr., presidente da Academia Nacional de Medicina, sustenta que é impossível uma campanha de imunização funcionar com planos federais e estaduais paralelos. Na nota divulgada na tarde de ontem, a academia informa que acompanha com grande preocupação a evolução da pandemia e que recrudesce no Brasil. O negacionismo responsável de muitos gestores políticos precisa cessar já, fala a academia. Ainda segundo a nota, grande parte das mais de 180 mil mortes contabilizadas até agora poderia ter sido evitada. O tempo perdido, como a falsidade, matou dezenas de milhares e vai seguindo matando, segundo a academia. Quanta falta de decoro sanitário é inacreditável. É ignorância vergonhosa, fala assim a Academia Nacional de Medicina. A testagem em massa é uma medida que deveria ser adotada, também segundo a academia. Sobre a vacinação, a academia sugere que, para evitar uma tragédia ainda maior, é imprescindível a priorização da avaliação técnica das diferentes vacinas e a imediata liberação de todas as que forem aprovadas pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E em São Paulo, pessoal, ainda sobre a Covid, né? O governo João Dória admitiu pela primeira vez, desde o final de agosto, que o estado de São Paulo está com alta de casos de Covid-19. Como a constatação, o horário dos bares e de venda de bebidas alcoólicas vai ser alterado desde hoje. E a situação da pandemia está fora de controle em São Paulo agora, né? Os governos Dória no estado e Covas, na capital, preferiram não reconhecer a gravidade da situação durante o período que antecedeu as eleições municipais. Acho que todo mundo lembra. Perdão, pessoal, mais uma moto aqui no nosso estúdio caseiro. Mais uma moto. Mais uma. Mas acho que todo mundo lembra aqui, né, que o que antecedeu, o período que antecedeu as eleições estava liberado geral, né? É isso, seguindo como tema da pandemia, o que está acontecendo nos territórios originários, sobretudo, é uma invasão de territórios e ações de pistoleiros que estão crescendo e que a pandemia está tendo um efeito devastador. O vírus mata mais de 1.000 quilombolas indígenas. O relatório da Comissão Pastoral da Terra, CPT, que mostra ainda que, além da violência, processos foram suspensos, levando a questionamento no STF. Dados parciais divulgados pela CPT apontam, neste ano, mais de 1.000 ocorrências de violência contra áreas de ocupação atingindo a mais de 130.000 famílias. A CPT destaca o crescimento expressivo da invasão de territórios, principalmente indígenas. E aqui são as 7:10, vamos a fechar esta parte da Colonial Virus COVID-19 com uma campanha bem linda, que é a campanha Bosques da Memória. Essa campanha é do Ceará, pessoal, com o objetivo de plantar árvore e recuperar florestas como um gesto simbólico em homenagem às vítimas da Covid e aos profissionais da linha de frente de saúde no Brasil. Instituições voltadas à preservação da natureza lançam hoje a campanha Bosques da Memória. Bosques da Memória, homenagem da Mata Atlântica às vítimas da Covid-19. Além de buscar a transformação desse momento de tristeza, devastação e esperança, dá também início, na Mata Atlântica, a uma década da restauração do ecossistema. A iniciativa ocorre em razão dos incêndios que destruíram principalmente o Pantanal e a Mata Atlântica. Você pode olhar mais informações em bosquesdamemoria.com. Aos vivos. Às vivas. Às vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite. Hoje falamos das artes em resistência. E hoje, pessoal, faz uma semana do assassinato pela Polícia Federal de Emily e Rebecca, duas crianças de 4 e 7 anos, duas crianças negras do Rio de Janeiro. Dor, medo, angústia, o que a Polícia Federal e Militar e o racismo estrutural fazem? Assassinar vidas negras. Poderiam ser as nossas crianças, nossas irmãs, nossas amigas. E o que passaria se assassinaram as crianças brancas, né? Ontem estreou o videoclipe A Corte Vai Cair, de Jairo Pereira e Dani Nega, com a colaboração especial de Érica Malunguinho. Fiquem, porque é um videoclipe maravilhoso que está falando de que as vidas negras importam, como o racismo não há democracia. É uma referência que vai a abrir outros caminhos que precisam ser caminhados por todas. Esta semana também cumpriram-se 1.000 dias sem responsabilidades legais pelo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, o 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro. Muitas ações artísticas e políticas aconteceram. Dá para separar arte e política, arte e vida? Achamos que não, pessoal. O que vocês acham? É a pandemia, o inominável, é a resistência do setor cultural. É um drama que muita gente, artistas de todas as expressões e formas culturais estão vivendo durante estes meses da pandemia. A classe artística foi deixada à minga pelo governo inominável e o resultado é catastrófico. Isso mesmo, pessoal. Durante o castigado, a classe, né, foi duramente castigada durante o isolamento necessário que se estende aí durante a pandemia da Covid. O setor cultural só teve fôlego em julho, quando foi publicada a até então muito esperada lei Aldir Blanc, em homenagem, né, a esse grande artista, para garantir renda emergencial também para trabalhadores da cultura. Uma pesquisa feita pelo Observatório da Economia Criativa da Bahia mostra que quase 80% das pessoas envolvidas como setor cultural e artístico não tinham vínculo empregatício quando estourou a epidemia e foram fortemente impactadas. A maioria das empresas envolvidas com algum tipo de atividade cultural demitiram trabalhadores e reduziram salários. Muitos artistas tiveram que migrar a outras atividades, né? E os que resistem buscam na internet os meios de produção e divulgação da arte. a arte como um lugar de resistência, que sempre foi e que agora com a pandemia vira bem mais claro, né? É, artivismo, né, pessoal? Queríamos compartilhar esse conceito, que é um conceito feito de arte e ativismo. O artivismo é uma forma de política que pega corpo, sobretudo desde as mobilizações antiglobalização na cumbre alternativa, que foi a cumbre da Organização Mundial do Comércio em Seattle, Estados Unidos, em 1999, e também com motivo do primeiro Fórum Social Mundial feito em Porto Alegre, aqui em Brasil, em janeiro de 2001. Mas antes, desde os anos 70, a confluência de práticas artísticas, sociais e políticas se dá entre os movimentos feminista, movimento indigenista, movimento negro, o chamado arte conceitual, a performance, as artes visuais, o hip hop, enfim, é sem fim, né, pessoal? E antes mesmo, a produção brasileira de artes no período da ditadura refletiu não só o inconformismo como regime autoritário, como também as mudanças artísticas pelas quais o mundo passava na época. Em São Paulo, referências culturais e artísticas autogestionadas, a gente conversou com algumas delas aqui no Aos Vivos, só para citar algumas, né? A gente lembra aqui do Espaço Quilombaque, o Teatro Faroeste, o Teatro do Container, e também esse pessoal que a gente vai conversar hoje, que logo mais a gente vai contar para vocês quem são. É que são todos coletivos, espaços autogestionados que viraram sua atividade artística para uma atividade diretamente social, sem deixar a criatividade, essa sensibilidade artística, não, nas suas práticas, demonstrando que justamente arte, vida, arte política não podem ser divididas. A mudança das relações entre governantes e cidadãos na era digital, as redes sociais, a pandemia, colocam as linguagens artísticas como um espaço possível para a renovação política. É isso, vamos ver nos próximos anos, né? Como essas linguagens venidas desde as artes, na resistência, na existência, podem abrir outras portas que agora mesmo nem imaginamos. A internet já vem cumprindo um papel fundamental, conectando pessoas isoladas, artistas, festivais, debates, experiências virtuais. Frente aos serviços GAFAM, acrônimo que corresponde aos 5 gigantes estadunidenses das tecnologias, o Google, a Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, existem plataformas livres e seguras desenvolvidas e mantidas por comunidades hackers e mesmo tecnofeministas, como em São Paulo a servidora feminista clandestina, o projeto vedetas.org e o espaço autogestionado Maria Lab, Hack Lab Feminista. Lembrando aqui também, pessoal, que a nossa querida companheira locutora nesses 23 séries de programas até o momento, a nossa queridíssima Laura Corcuera, é também uma ativista, né, nessa frente de tecnologia, ensinou e vem ensinando, compartilhando com muitas pessoas, como um ativismo, uma militância popular, né, Lau? O ensino da tecnologia de plataformas e ferramentas livres para a gente não ficar preso a essas grandes corporações que não são donas dos nossos dados, das nossas vidas, entre aspas, virtuais, né, que a gente entrega de bandeja na mão deles. É isso, as nossas marmórias não possam ficar mais que sobre máquinas livres e seguras, né? Durante esta pandemia, também surgiram galerias virtuais próprias, como acervo de trabalhos artísticos que expressam sentimentos perante os novos contornos cotidianos. O COVID Art Museum ou o Museu do Isolamento Brasileiro, né, que tem um acervo de artes virais. E com a pandemia, fomos literalmente forçadas a entrar na virtualidade e ainda não sabemos quais os caminhos que as artes vão percorrer daqui para frente. Quando falamos em acesso à cultura, o debate vai além do que se vê na tela do celular, ao mesmo tempo em que a arte, as artes se democratizam em plataformas virtuais, não escapa da desigualdade social. Essa é uma questão que acho que todos, né, temos que resistir, brigar por ela. No Brasil, são mais de 46 milhões de pessoas sem acesso à internet, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, conhecido de todos. Lembrando aqui que Cuba é um grande modelo para a gente de resistência, onde as pessoas na praça pública têm acesso à internet, seja pelo celular, iPad, computador. A gente precisa democratizar, porque democratizar a internet não é também só acesso à cultura, é a tudo, né, gente? Educação, saúde, né? Tudo, muita coisa a gente tem experimentado, né, que durante esses tempos de uma conexão praticamente diária das pessoas, intensa e intensiva, é um mundo paralelo que acontece. E quando as pessoas são deixadas de fora desse mundo, elas perdem muita coisa, inclusive a oportunidade de se expressar, de pedir ajuda, de aprender com o outro. Então, a gente precisa lutar, assim como a gente luta, né, pelo direito ao transporte, de circular na cidade, que seja tarifa zero. A gente precisa lutar para que a internet se torne um bem público, tarifa zero, para todo e qualquer cidadão de 2021. É que tem tudo a ver com o acesso à cultura, né? Se dizer que a cultura é um direito, sobretudo. É, mesmo nestes tempos de tanta dureza, no meio desta catástrofe sanitária e social, é bem bonito ver todas as práticas, experiências das artes em resistência que estão fazendo, pensando juntas, não, ao longo de todo o planeta. Aqui no Brasil, o exemplo da Maré é bem lindo, porque durante a pandemia muitos espaços estão sendo usados para ações contra a pandemia, não, do coronavírus, o que dificulta a produção do conteúdo artístico, como é o caso do Centro de Artes da Maré, que é um equipamento de cultura que funciona na Nova Holanda. É bem lindo, né? O CAM, que até poucos meses atrás era palco de projetos artísticos, passou como o Teatro Faroeste, como o Espaço Quilombá, que já falamos, como o Teatro Container aqui no São Paulo. O CAM passou a abrigar cestas básicas e virou uma das referências de enfrentamento à pandemia. É, isso, essa prática, só lembrando aqui, a gente também chegou a fazer lá no Condô Cultural, logo no início a gente fez muitas entregas, né, de cestas básicas, conversa aqui com o pessoal da Vila Anglo, e na contramão da falta de investimento público, procurando dar suporte às artes e aos artistas periféricos, vieram iniciativas como a chamada Pública Novas Formas de Fazer Arte, Cultura e Comunicação nas Favelas, da Redes Maré, que dá bolsas para projetos artísticos e comunicação favelados. E o Programa de Incentivo à Cultura do Instituto Moreira Salles, voltado para trabalhos artísticos diversos, procurando atender a demandas como diversidade de raça, gênero, região, contexto social e cultural. É outra bonita referência, é o Festival Favela em Casa, Arte e Cultura da Periferia dentro da sua casa, que desde setembro, com o apoio do SESC, promoveu a difusão da arte e da ação cultural produzidas pelas periferias e favelas da Grande São Paulo, com programação gratuita reunindo música, teatro, dança, literatura, audiovisual, além de uma série de bate-papos. Você pode acessar ainda as transmissões pelas redes sociais do SESC São Paulo e do Festival Favela em Casa. Aqui também a gente lembra do canal Bibliocel, que são os bibliotecários, um movimento, né, que foi encabeçado pelos bibliotecários do CELS, os Centros de Educação Unificada, que criaram um canal de mediação de leitura no YouTube. Com as bibliotecas municipais de São Paulo fechadas ao público por conta da pandemia do colonial vírus, os funcionários encontraram um meio de seguir com algumas das atividades voltadas para crianças e adultos. Então, essa foi a criação do canal Bibliocel. Dá uma pesquisada no YouTube e procura lá. E aqui temos na mesa, junto a nós, com uma referência de Artes em Resistência, que é já um arquivo que publica periodicamente práticas e experiências, que é a revista Corpo Futuro Presente. Olha só, Corpo Futuro Presente, feita desde Porto Alegre. É um exemplo de arquivo vivo cultural impresso, né? Que pode você olhar também através da internet. E frente ao abandono dos e das e des artistas, a gente precisa de outras políticas públicas culturais. Nós aqui imaginávamos assim, uns equipamentos municipais culturais bem dotados, estáveis, tanto um centro como as periferias, que as periferias são também o centro, né? Tanto urbanas também como rurais. Equipamentos que sejam estáveis e também itinerantes. O financiamento, a gente falava também de financiamento, né, Lau? Financiamento dos investimentos públicos e o cuidado da classe trabalhadora artística no orçamento da cidade de São Paulo, pessoal, hoje, o destino à cultura desse financiamento é só de 1,17%. A reforma é estrutural, mas além das editais, dos PROACs, seria bem legal fazer uma reforma tributária, né? Como impostos a preço de livros, teatro, cinema, e cuidar também, ouvir mais as servidoras públicas da cultura, né? Que trabalham nas bibliotecas, nos teatros, circos, cinema, música, artes visuais, museus, TV, rádio, e mesmo como o esporte como cultura, né? Então, é uma coisa que eu acho que não é só do Brasil, é uma história bem comum, como existe o relacionamento das instituições, do poder público com a cultura, que não é um gasto. Um gasto, se diz gasto? Sim. Não é um gasto, mas é uma inversão, é um direito. Então, todas as experiências, referências das artes em resistência estão sembrando esse caminho para que um dia, talvez, tenhamos outras instituições culturais e outras políticas culturais à altura das pessoas. É isso, pessoal. Vamos a ouvir agora a Companhia do Tijolo, com uma música bem linda que se diz Ainda Cabe Sonhar, cantata para um bastidor de utopias. Senhoras e senhores, aqui termina nosso ato, espetáculo, cantata para o bastidor de utopias. A Companhia do Tijolo se despede de vocês e parte rumo a novos espaços. Federico, o teatro acabou. E esse nosso encontro só foi possível graças ao teatro, às suas peças, seus poemas, sua vida, sua construção humana. Somos todos filhos seus. Você é filho de Mariana Pineda. Receba agora dessa singela companhia de teatro aquilo que lhe faltou, as suas honras fúnebres. Não só as suas, mas as de todos os desaparecidos políticos de São Paulo, do Brasil e do mundo. E este é nosso último encontro, Norquito, o corpo e a terra. Bordar um pano de linho, um poema tambor que desperte o vizinho. Pintar no asfalto e no rosto um poema alvoroço que amanheça a cidade. Dançar com tamangos na praça, cantar porque o grito passa. Esfarrapados, banguelas, meninos de rua, poetas babás, vistam seus trapos, abram os teatros, é hora de começar. Eurico Teixeira Lisboa, presente. Zequinha Barreto, presente. Francisco Tenório Júnior, presente. Manuel Fiel Filho, presente. Edson Luiz Lima Souto, presente. Eleni Guariba, presente. Vitor Hara, presente. Yara Yavelberg, presente. Menino, presente. Mariana Pineda, presente. Federico Garcia Lorca, presente. Bordar um pano de linho, um poema. sorrisinho, pintar no asfalto e no rosto um poema alvoroço que amanheça a cidade, dançar com tamancos na praça, cantar porque o grito já não basta, esparrapados, banguelas, meninos de rua, poetas babás, vistam seus trapos, abram os teatros, é hora de começar. Desperta, ainda cabe sonhar. Como criar uma companhia teatral em pandemia? A gente hoje aqui tem alguns convidados do Terteiro Santa Marta, convite muito especial. Duas pessoas aí que integram o grupo vão contar para a gente um pouco como criar uma companhia na pandemia. A gente vai conversar um pouquinho hoje. Tenho alegria, honra, carinho imenso de receber aqui com vocês a Carila e a Aldene, da Tearteiros, do Rio de Janeiro. É a companhia mais nova do Teatro Carioca, formada por 9. Nós estamos aqui com Carila e Aldene. Olá, boa noite. Boa noite. Um saludo também para Antônia, Gili, Gabriela, José, Quino, Som e Tiana, que são o resto da companheiros, né, que formam parte da Tearteiros de Santa Marta. Isso mesmo, nós somos 9 artistas que resolvemos nos reunir durante a pandemia para montar uma companhia de teatro. A Odene está com umas questões técnicas, instalando o aplicativo, daqui a pouco ela já chega aqui. Joia, a gente espera ela, sem problema. Agora, você quer contar um pouquinho de você e como que surgiu essa ideia? Que você, microfones todos seus, que você achar importante aí contar para os nossos queridos ouvintes que têm aí o prazer de te ouvir e entender também. Essa é, pelo menos assim, para mim, a primeira companhia que eu conheço que nasce em plena pandemia. Que bonito isso, que resistência, acho que isso a gente pode chamar com certeza, né, Lau, de arte em resistência. Bom, antes de eu começar, é porque eu estou conversando com vocês e no WhatsApp conversando com a Aldene. Eu posso passar o número de contato da Aldene para vocês irem tentando colocar ela na sala? Claro, pode passar para a Juliana Notari. É aqui, nós vamos a canalizar isso. Mas, sim, se você quiser contar-nos um pouco toda essa campanha de financiamento coletivo que vocês terminaram agora, né, para criar essa companhia e, após 22 dias de ensaios, apresentar uma leitura encenada que vai ser retransmitida ao vivo, né, Ká? Isso, deixa eu contar desde o começo, então, o que aconteceu. Eu morava em São Paulo. Fazia teatro no Teatro Oficina por 12 anos, como arquiteta, cenógrafa. E no ano passado, eu cansei de São Paulo. Eu esgotei um pouco de São Paulo. E aí resolvi mudar para o Rio de Janeiro, atrás do Carnaval, para fazer escola de samba. E dessas coincidências maravilhosas do destino, eu acabei vindo morar aqui no Santa Marta, em Botafogo, na entrada do morro. E super curiosa e querendo conhecer e viver toda a cultura do Rio de Janeiro, acabei me integrando muito na comunidade. E aí sempre, né, um movimento artístico muito grande de todo mundo da comunidade, e eu sempre sentindo falta do teatro. E aí comecei a falar com todo mundo, gente, vamos fazer teatro. E aí aconteceu que veio a pandemia, todo mundo ficou em casa. Mas um dia, assim, a gente resolveu montar um grupo de WhatsApp e fundar a companhia pelo grupo de WhatsApp. E aí todo mundo aceitou. E, paralelo a isso, surgiu a possibilidade do edital, dessas alternativas que a gente tem de resistência, de captação de recurso para fazer arte no Brasil, da benfeitoria, desse site de arrecadação coletiva. E era um projeto muito rápido que tinha que ser enviado e para ser executado num curto espaço de tempo também. A gente tinha um mês para a execução, um mês para captar, um mês para executar o projeto. E aí a gente achou que poderia ser a chance perfeita da gente experimentar esse ter em companhia, esse criar em companhia. E aí surgiu como criar companhia em pandemia. Foi desse projeto da benfeitoria. E aí, então, a gente foi selecionado pelo edital, que triplicava o valor das arrecadações, tinha esse, era um match funding, e a gente passou desse um mês de campanha de arrecadação, conseguimos atingir nossa meta, e agora a gente começou os ensaios para criar essa leitura encenada, que vai ser transmitida ao vivo, online, para todo mundo que colaborou com a gente. A apresentação, então, é para as pessoas que colaboraram. Isso, a apresentação é para as pessoas que colaboraram, mas, como é a nossa primeira experiência de teatro, e teatro e público são duas coisas indissociáveis, eu acho, no ao vivo, no olho, na troca de sensações, de sentimentos, da experiência, a gente disponibilizou 15 ingressos, que eram as recompensas mais caras que a gente tinha, para as pessoas assistirem ao vivo, porque com 15 pessoas a gente consegue manter os padrões de isolamento e de segurança sanitária que precisava e também consegue ter público. Ah, então assim, vai ser uma coisa física, não virtual, e vai ter presença física com todas as garantias de segurança. Exatamente. Exatamente. A gente vai apresentar na quadra da escola de samba aqui da comunidade. Eu acho que a sua história dá já para fazer após uma outra obra de teatro, não? Dessa criação da companhia, uma companhia bem diversa, com 9 pessoas, com circunstâncias e histórias bem diversas, né? Fazendo isto desde Rio de Janeiro. Eu queria perguntar para você, porque vocês propõem iniciar sua pesquisa com a história da revolta da vacina ocorrida no Rio de Janeiro de 1904 e traçar os pontos na encruzilhada como o Brasil de 2020, né? Uhum. É bem foda isso, né? Como em 1904 o governo obrigava a vacinação para todos, né? Em 2020 o governo quer desobrigar, o que mudou bem tudo, né? Então aí... Eu gostaria, se você quiser, compartilhar um pouco a pesquisa e os trabalhos narrativos, né, que estão fazendo para apresentar esta obra em janeiro. A gente surgiu a ideia da revolta da vacina, na realidade, ela é anterior à pandemia. Nossa. Um assunto que percorre a gente há muito tempo, essa revolta, porque ela é a primeira insurgência popular do Rio de Janeiro, né? Na época que o Rio de Janeiro era a capital da República. E tem um livro maravilhoso do Nikolai Shevchenko que chama Revolta da Vacina, e o subtítulo é mais maravilhoso ainda, chama Mentes Insanas em Corpos Rebeldes. E aí a nossa pesquisa está em cima desse livro bastante, a gente já criou um roteiro das nossas, da peça, né, das ações, e a gente está cruzando e tentando buscar, por exemplo, cobriu um insurgente popular que foi o Prata Preta, que morava no bairro da Saúde, foi praticamente quem corifeou a revolta lá no bairro da Saúde. E ele era capoeirista, e a capoeira era proibida nessa época, né? Era um crime praticar capoeira. Então a gente está indo buscar essas vozes que também não estão nos livros de história. E aí, com Prata Preta, a gente descobriu um outro filme que chama Tropicais, acho que Verdades Tropicais, que é um filme bem didático sobre a revolta da vacina. Mostra as polacas, mostra Oswaldo Cruz, mostra todas as coisas por trás também, porque a revolta da vacina não foi uma revolta contra a vacinação somente, né? Uhum. Ela foi uma revolta contra uma opressão do povo muito grande que o Rio de Janeiro estava passando, porque tinha toda uma ideia de reurbanização, nem era reurbanização que eles usavam, era remodelação. Peraí, que eu tenho que pegar meu texto. Essa palavra é muito boa também. Que eles estavam. Eu gosto muito de palavras. Regeneração. Muito. Regeneração. Regeneração, era um projeto de regeneração da cidade do Rio de Janeiro, que começava com as mudanças das obras do porto, tudo é, priorizando a mercadoria, né? Trazer o capital. Aquela coisa que o próprio Copenau fala, né? Que a mercadoria no homem branco tampa o terceiro olho. Homem-mercadoria. Homem-mercadoria. E aí eles começaram essa remodelação do porto, só que precisava escoar as mercadorias na cidade, no centro, então começou um alargamento à La Haussmann de Paris no centro, foi quando criou a Avenida Rio Branco, e isso fez com que 14 mil pessoas, que são os números oficiais, que a gente sabe que eles não são muito corretos, é, perderem suas habitações. Então, nossa. E aí, aliado a isso, tinha as campanhas de vacinação, que eram é, muito repressivas, porque todos os três é, corifeus de cada uma dessas reformas, né, tanto o Oswaldo Cruz, não estou dando aula de história, porque a gente estava muito com isso na gente, né? Nossa, mas é interessantíssimo, e acho que fica aí para os ouvintes também uma super importante referência, né, histórica de leitura, assim. É, e é impressionante. Pode ficar super à vontade, que a gente está adorando ouvir. Então, o Oswaldo Cruz, que foi o cara que criou a Fiocruz, que hoje está desenvolvendo a vacina aqui no Rio de Janeiro, ele teve carta branca e cheque em branco para fazer toda a campanha sanitária. O Pereira Passos foi nomeado prefeito, teve carta branca e cheque em branco para fazer a regeneração urbana, e o Lauro Miller, que era o ministro da indústria e da aviação, teve carta branca e cheque em branco para fazer as obras do porto. E tudo isso apoiado por carta branca de ação para a força policial. Então, quer dizer, era muita repressão que a população pobre, pretos, imigrantes, pobres que chegavam é, no Rio de Janeiro nessa época, estavam sofrendo, né? E a revolta, a vacinação é, foi o estopim de uma revolta maior desses corpos massacrados. Né? Não é só não, ter que se vacinar. Como hoje a gente sabe que não é só não ter que se vacinar, né? Tem muito cheque em branco rodando nessa parada, né, Carila? Tem muito cheque em branco rodando nessa parada, exatamente, Sil. Eu não sei se a Aldene está ouvindo nós, se ela quiser falar alguma coisa, nós estamos aqui abertas, mas eu queria seguir perguntando alguma coisa, porque nós desde São Paulo gostaríamos de saber um pouco como está a situação das artistas escênicas, né, teatreiras, aí no Rio de Janeiro. É, aqui durante esta pandemia, né? A gente está passando bem mal, tudo, é, a gente reorganizando trabalhos, deixando de fazer seus trabalhos artísticos para fazer outras coisas, sobretudo conectadas com a comida, a venda de comida. E aí em Rio de Janeiro, Carila, como você está vivendo a situação como artista teatreira? A Odene conseguiu entrar? Eu estou aqui, vocês estão me ouvindo? Ai, que maravilha! Boa noite, Aldene, seja bem-vinda. A gente está aqui já no obrigado. Bate-papo, ouvindo coisas interessantíssimas da Carila. A Laura acabou de fazer mais uma pergunta aí para a Carila. Depois que ela responder, você entra e conta um pouquinho para a gente também. Claro, claro, claro. Boa noite aí, todo mundo, pode deixar. Alegria, viu? Igualmente, obrigada. Eu que agradeço ao ET. O que eu sinto das companhias de teatro aqui do Rio de Janeiro é que está todo mundo se reinventando, que é uma situação que a pandemia trouxe. Então, está todo mundo buscando entender e explorar os recursos das plataformas online, né? Uhum. Zoom, reuniões, basicamente é, teatro via Zoom, né? E esse teatro que vira audiovisual, que vira imagético, né? Tem um pessoal fazendo hoje, inclusive, um festival que é o resultado de uns 3-4 meses que eles fizeram de oficinas, e eles estão fazendo, inclusive, improvisação via Zoom. É super interessante o trabalho deles, do Lab. E eu acho que é isso, eu acho que o que está acontecendo é que o povo está se reinventando mesmo. Como que é isso, né, na pele do artista, principalmente, assim, né, do ator, porque o teatro é tão vivo, né? Eu não sou da literatura, da psicologia, não é exatamente, claro, né? Não é minha área, mas eu sou uma pessoa esquisita, porque eu não tenho paciência de assistir cinema e não tenho paciência de assistir televisão. E eu gostava muito de ir ao teatro, eu ia ao teatro assim, 3 vezes por semana antes da pandemia. E eu era uma pessoa que precisava ver corpos vivos, né? Então tá sendo, para mim, uma experiência muito difícil, assim, não frequentar o teatro, sabe? Agora, imagino que para o ator isso deve ter um peso, assim, muito incomparável com o que eu sinto, assim. E você, a Aldene, inclusive, ela foi... Vacina, né? Tem tanta coisa aí. Oi. A Aldene foi super atingida por isso, né? Porque ela, acho que ela, até você pode contar um pouco, Aldene, mas ela estava com um trabalho e esse trabalho foi adiado por causa disso, né? Conta, Aldene. Vamos lá. Diante desse estrago, né, que essa pandemia vem fazendo, realmente tivemos que se recolher, né? Se proteger, se cuidar. E para isso, realmente, nós atores, né, sofremos bastante, porque a atuação, em primeiro, como teatro, ela é muito corpo, ela é muito próxima. Então, a gente realmente teve que se afastar. E as filmagens da novela Amor de Mãe, da Globo, ela teve que parar, justamente por isso, porque não podíamos estar presentes juntos e muito próximos uns aos outros. E daí começamos a ter reuniões online, começamos a fazer realmente tudo online, porque realmente não poderíamos estar juntos. Então, isso prejudicou, sim. Não só prejudicou, como vem prejudicando. Inclusive, as pessoas vêm descobrindo muitas artes da sua vida pessoal através desse tempo, né, que a gente tem que ficar em casa se prevenindo pelo justamente essa doença que está se avançando cada dia mais. Aproveitando aí que você chegou, Aldene, conta também um pouquinho como que foi essa entrada no Tearteiros e essa nova, esse novo projeto aí que vocês estão montando. Vamos lá, eu vou me apresentar um pouquinho, né? Isso. Vamos lá, meu nome é Aldene Abreu, né? Eu tenho 38 anos, eu sou moradora da comunidade do Santa Marta, né? De Botafogo, do Rio. Isso para mim é um privilégio, porque eu sou cria da comunidade, tive uma vida difícil dentro da comunidade. Hoje sou exemplo da comunidade, hoje eu tenho uma voz ativa na comunidade, hoje eu dou exemplo na comunidade. E diante desse exemplo, desse sofrimento, eu vim arrebatando certas coisas na minha vida para o lado do bem. E daí descobri a arte, através de uma ONG não governamental que veio para dentro da nossa comunidade, que antigamente se dava o nome de núcleo de base, quando eles entravam para a comunidade, mas lá fora o nome do projeto era Movimento Nacional de Meninos e Meninos de Rua. Conheço. E através dessa oportunidade a gente foi crescendo, né? Eu fui crescendo, fui tendo conhecimentos, e através desse conhecimento, um ex-presidente da nossa comunidade teve um convite que uma filmagem ia ser feita dentro da comunidade, mas que eles precisavam de alguém para ser guia, mas que falasse com toda a comunidade, conhecesse todas as vielas. E daí fui selecionada, fui convidada para fazer parte como guia, e daí, diante do guia, fui pegando amizade com um, com outro, e dali foi surgindo uma oportunidade, outra oportunidade. Foi onde eu consegui uma oportunidade para fazer figuração na Cidade dos Homens, que foi a minissérie. E da minissérie, anos depois, veio longa com Laranjinha Acerola também, que é o filme. E daí já tive participação, atuação diante desse filme com falas. Então, dali eu comecei a ver minha trajetória, acho que realmente eu poderia continuar com aquela guerra, lutando, procurando, sabendo, porque a dificuldade que nós temos dentro da comunidade é muito, todo mundo sabe, né? E quando a gente se leva para um lado, a gente se torna tudo mais difícil. E a minha trajetória, graças a Deus, hoje eu me orgulho muito, mudei muito minha vida, e através da arte tive essa oportunidade aí de conhecer o Arteiros, através da Carela, que vocês estão também ouvindo ela aí. E a Carela vinha conversando comigo diariamente pelo telefone e falando que ia organizar esse grupo, mas eu, de boa, de coração, não levava fé. Porque a maioria do ser humano, ele entra para a comunidade, ele faz projetos, ele faz isso, aquilo, outro, mas eles nunca dão continuidade. E daí, mais uma vez, tive medo, mas me entreguei. Me lancei a essa oportunidade pelo Arteiro, né? E graças a Deus, esse conjunto está surgindo, né, de pessoas junto, que é essa companhia, graças a Deus, que é do Arteiros. E graças a Deus, tive essa oportunidade aí de estar fazendo parte através desse convite que ela me fez. E diante desse convite, ela convidou outras pessoas e nos reunimos. E quando dermos assim, a primeira ação, atitude tivemos, daí realmente colocamos o arteiro e vamos lutar. E daí no guerreira, arteiro, guerreira. E assim, eu fico muito também, muito impressionada de ouvir a história, né, a tua e a, essa composição também da, de como que a coisa aconteceu durante o tempo de pandemia, que as pessoas estão, de alguma forma, assim, se reinventando dentro das suas próprias casas ali, fechando, e vocês conseguiram, né, a criação de um movimento coletivo, virtual, de pessoas que não se conheciam, se reunir para uma proposta de artística e de resistência, né, muito importante, com um resgate histórico que muito, a Karina muito. Até comentou, né, um pouquinho assim, antes, um resgate histórico importantíssimo, assim. Muito, muito. Dá ao ouvir vocês, né, a impressão que me dá, o sentimento que me dá, que as coisas ainda são possíveis, o mundo está vivo e as coisas estão acontecendo. Vivo. Isso é maravilhoso. O mundo está vivo, nós estamos vivos, né? E a verdade é acreditar e ir em frente. Se desistir, o mundo ele já está aí, né? Totalmente sendo destruído pelo vírus que ele está no mundo. Né? O mundo é, quem some do mundo somos nós, né? O mundo é mais. É. Nossa vida é um sopro, a verdade é essa. E fazer arte nesse mundo, porque sem arte, sem a gente poder expressar o que a gente sente, as questões que estão dentro da gente, sem as trocas de empatia, a gente não vive também, né? É uma camada da existência essencial também. É, como o Zé fala que a arte é a infraestrutura da vida. Verdade. Nossa, Karina, tem coisa para a gente conversar tanto com você, né? De 900 horas. Se você quiser, se tudo, né? É, a Laura aqui está querendo falar. Interrompi pela segunda vez. Não, eu estou ouvindo a Karina bem atenta, porque eu gosto muito das histórias de vida, que são as histórias do teatro. O teatro é a vida, e a vida é o teatro. Eu vivo das artes escênicas, fiquei bem impressionada com o seu projeto. Para terminar esta entrevista, eu queria perguntar para vocês, Teatreiros de Santa Marta, que é o mais novo grupo de teatro carioca, e aqui estão Carila e Aldene, mas como vocês, como Antônia, Gili, Gabriela, José, Quino, Somme, Tiana, como estão estruturando, organizando os ensaios agora até o 20 de janeiro, que vai ser a estreia, né? E por conta da pandemia, como vocês vão fazer, né? Além do virtual, como vocês vão fazer esses ensaios, né? Uhum. Quer falar, Aldene? Pode falar, Carila. A gente tem se encontrado todo dia, durante a semana, de segunda a sexta, por 3 horas. E aí a gente criou um acordo coletivo, que é de 15 em 15 dias a gente vai fazer o teste da Covid. E se tiver qualquer coisa, por exemplo, uma das nossas pessoas, o José Henrique, ele está com Covid agora. Então, a gente está respeitando esse tempo dele, mas quando ele quiser, ele vem pelo virtual. Uhum. O Macalão, que é quem vai fazer a nossa trilha, ele está se preparando para viajar, para encontrar a família no Natal e no Ano Novo. Então, ele prefere pelo virtual. Então, ontem, ele estava no nosso presencial, com o nosso afastamento pelo computador. A gente está fazendo esses acordos, pensando que a nossa saúde é importante, a saúde dos nossos é importante, e a saúde dos outros também é importante. Então... Que é bem, bem especial esse processo criativo, baseado nos acordos e nas confianças, né, das pessoas que fazem parte da companhia. Né? Desde aqui, desde os Aos Vivos, nós dar todos os parabéns, porque vocês conseguiram todo esse financiamento coletivo, chegaram a meta foi batida, né? E agora já fica o mais bonito, que é trabalhar para ensaiar e fazer a apresentação, a estreia. Eu acho que as pessoas que estão ouvindo estão bem convidadas a olhar o seu projeto Carioca, tem Arteiros de Santa Marta, e nós vamos a ficar bem atentas o 20 de janeiro para estar aí, vendo a sua muito nova bem. Obra. Com certeza, uma alegria, uma honra, uma alegria falar com vocês. A nossa entrevista é curtinha, mas se vocês quiserem falar obrigada. Mais alguma coisa aí para os ouvintes, fiquem à vontade. Carila, Aldene, prazer falar com vocês. Igualmente, muito obrigado, agradeço vocês aí por essa grande oportunidade aí, né? Estarmos falando aí sobre o nosso teatro, sobre essa companhia que está sendo surgida agora. E eu só tenho a agradecer essa oportunidade que colocamos aí para os ouvintes. Você que está ouvindo aí, dá uma olhadinha lá no nosso link, pode ir lá. Vocês vão gostar, curte, fala, dá uma ideia, uma opinião. Fica à vontade, galera. Aos vivos. Às vivas. Às vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite. Adriana Caranciotto, resistiré. Vamos, Max. Dale al play. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me volveré hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Não entra, não? Está entrando? Olá, Adriana Caranciotto cantou Resistiré. Calcanhoto. Calcanhoto. Essa não se ouve, não? Caiu? Caiu. É, pessoal, isso é experimental, né? Então, tranquilo. Não se ouve? A ver, vamos a provar. Cayó todo, pero resistiremos. Resistiremos. Erguida frente a todo, me volveré de hielo para endurecer la piel, y aunque los sueños se me rompan en pedazos. Poesía. Soy como el junco. Poesía, resistencia y existencia. Marguerite Annie Johnson, más conocida como Masha Angelou, Missouri, 1928, nacida. Morrida em Carolina del Norte, 2014, foi uma escritora, poeta, cantante, ativista pelos direitos civis estadunidenses. Ainda assim, me levanto. De Maya Angelou. Você pode me arriscar da história. Com mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar contra o chão de terra. Mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Minha presença o incomoda? Por que meu brilho intimida? Por que eu caminho como quem possui riquezas dignas do grego Midas? Como a lua e como o sol no céu? Como a certeza da onda no mar? Como a esperança emergindo na desgraça. Assim eu vou me levantar. Você não queria me ver quebrada? Cabeça curvada e olhos para o chão. Ombros caídos como as lágrimas. Minha alma enfraquecida pela solidão. Meu orgulho ofende? Tenho certeza que sim. Porque eu rio como quem possui ouros escondidos em mim. Pode me atirar palavras afiadas. Dilacerar-me com seu olhar. Você pode me matar em nome do ódio. Mas ainda assim, como ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade o incomoda. Será que você se pergunta? Por que eu danço como se tivesse um diamante onde as coxas se juntam? Da favela, da humilhação imposta pela cor. Eu me levanto. De um passado enraizado na dor. Eu me levanto. Sou um oceano negro, profundo na fé. Crescendo e expandindo-se como a maré. Deixando para trás noites de terror e atrocidade. Eu me levanto. Em direção a um novo dia de intensa claridade. Eu me levanto. Trazendo comigo o dom de meus antepassados. Eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E assim, eu me levanto. Eu me levanto. Eu me levanto. Aún así, me levanto. Puedes tacharme de la historia. Con mentiras lanzadas al aire. Puedes tirarme el suelo. Pero aún así, como el polvo, me voy a levantar. ¿Te molesta mi presencia? Porque mi brillo te intimida. ¿Por qué? Que camino como alguien que posee riquezas dignas del Midas griego. Como la luna y como el sol en el cielo. Con la certeza de la ola en el mar. Como la esperanza que surge en la desgracia. Así me levantaré. ¿No querías verme rota? Cabeza inclinada y ojos al suelo. Los hombros hacia abajo como las lágrimas. Mi alma debilitada por la soledad. Mi orgullo te ofende. Estoy segura de que sí. Porque me río como quien posee diamantes escondidos en mí. Puedes lanzarme palabras afiladas. Destrozarme con tu mirada. Puedes matarme en nombre del odio. Pero aún así, como el aire, me voy a levantar. ¿Te molesta mi sensualidad? Te preguntas. ¿Por qué bailo como si tuviera un diamante donde los muslos se unen? Desde el barrio bajo, la humillación impuesta por el dolor. Me levanto. De un pasado arraigado en el dolor. Me levanto. Soy un océano oscuro con una fe profunda. Creciendo y expandiéndose como la marea. Dejando atrás noches de terror y atrocidades. Me levanto. Hacia un nuevo día de intensa claridad. Me levanto. Trayendo conmigo el regalo de mis antepasados. Llevo el sueño y la esperanza del hombre esclavizado. Y así me levanto. Me levanto. Me levanto. El perro ladra y el silencio es el primer impulso para que usted, oyente, você que está falando ahí, você que debería ouvir uma viñeta dos aos vivos, vaya a pasar agora directamente às notícias de Glocal. São as 8:03 e vamos à última parte deste programa. Embora controverso, o uso de gênero neutro na língua se torna agora símbolo de resistência. Carlos Bolsonaro quer proibir termos como todes para defender a educação, alegando que o objetivo do projeto de lei proposto por ele é impedir que a língua portuguesa seja, entre aspas, pervertida para atender às pressões de grupos ínfimos que pretendem derrubar a sua norma culta. Segundo a definição, gênero neutro é um modo de se referir a todos sem particularizar o gênero. É uma forma de utilização de uma terceira letra além do A para o gênero feminino e do O para o masculino, como por exemplo na palavra todas, todos, que pode ser escrita como todos, todos. Mais uma notícia, neste especial Artes em Resistência, Erika Malunguinho entrega manifesto a secretário por pagamento imediato de projetos culturais. O governo de São Paulo habilitou apenas metade dos artistas que pediram auxílio, emergencial pela lei Aldir Blanc, mas tem recursos para pagar quase todos os projetos habilitados pelo PROAC. E vamos à Bolívia, porque Bolívia anunciou a criação do Ministério de Culturas, Descolonização e Despatriarcalização, com Sabrina Orellana, que será responsável pela pasta. Viva Bolívia! O país elegeu 62% de mulheres para a Câmara das Deputadas nessa última eleição. México. Aí em México, a Câmara dos Deputados do México aprovou na última quarta-feira, 18 de... Não, foi a última, não foi a última, porque foi 18 de novembro, um projeto que será acrescentado ao artigo 2º da Constituição Mexicana, onde estabelece que o México reconhece o espanhol e as línguas indígenas como línguas nacionais. Que terão direito ao mesmo valor em termos de lei, gente, só lembrando assim que resistência e língua indígena nessas Américas nossas segue como exemplo o esquecido de todos, mas sempre resistente e grande, Paraguai. Segundo o Instituto Nacional de Línguas Indígenas de México, existem 11 famílias linguísticas indo-americanas só em México que estão presentes aí no México, com pelo menos uma das línguas que as constituem. Avanço do aborto legal na Argentina. O avanço legislativo de uma lei do aborto na Argentina teve um impacto regional. No Brasil, México, Chile e Argentina, organizações feministas e políticas celebraram o projeto para legalizar a interrupção livre e gratuita da gravidez até a semana 14 de gestação. A Argentina pode se somar aos poucos países ainda da região que hoje aplicam o aborto legal, entre eles Uruguai, Cuba, Guiana, Guiana Francesa. O aborto é um direito, o aborto livre e gratuito. E para terminar, hoje compartilhamos informação do 15º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo. 15º Festival de Cine Latino-Americano de São Paulo, que começou 9 de dezembro e vai até 16 de dezembro. São 36 películas gratuitas por 3 plataformas. É, Look, Piscine, Play, Sesc Digital. Gente, o Sesc sempre vale acompanhar, né? Nossas fontes informativas foram... Barrio Vila Anglo Brasileira. Conas. Infogripe. OMS. Folha de São Paulo. Brasil de Fato. Alma Preta. CIMI. El País. Brasil Atual. Brasil 247. Canal Bibliocel. Mugunza Digital. Revista Fórum. Revista Corpo Futuro Presente. Jornalistas Livres. Miriam Ninja. Correio Brasiliense. E Memórias da Ditadura. É isso aí, pessoal. É o ET. A gente deixa vocês aqui com essa música linda e recentemente lançada, para quem acompanha, né, o rap indígena, do Kunumi MC, em parceria com os Locks. Losk. Essa música em resistência de Kunumi. Muito obrigada, Max, sempre aí, Juliana e toda a gente que está ouvindo. Até o próximo sábado. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Max. Obrigada, Ju. A força de Tupã, Kunumi MC. Obrigada, Lau. Sempre um prazer falar na sua companhia. Ao ETE ouvintes. Bom fim de semana, bom domingo para vocês e até o próximo sábado com um programa muitíssimo especial. Muitíssimo. Aí vamos com Kunumi MC e Lox. Tchau, tchau. chào cá mà và ai chấp phải chỉ có na nhà tiền thằng cứ nhà mà cùng ăn mà ôi có nhà tiền vẫn để đi bộ ra nhà ít có bộ ra và mẹ chỉ nên ta na chúng tôi cũng ôi có hiện thì ra là thứ cha cha cha mà nhà tiền lúc ta bé chỉ để à cha cha quan ta để tiền quá cha biết ta bộ ra cha bộ ra và mẹ khi cha bự à ai quá cả mà mẹ nghe ba đẻ tè thằng cứ nghe về thì hấp tè để ăn ta bé hai bên tè hai bên tè cha cả Santa fe pura e te Tu panqueiro guarda Guarda pura pura Tu panqueiro guarda Pura pura pura Guarda Aos vivos. As vivas. As vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite.